vida me renovou, curou minhas feridas. Te louvo, meu Deus. É incrível como o Senhor faz tudo direito, cumpre o que diz. Ele é perfeito. Vejo que chegou a hora. Que chegou a hora. Hora de louvar o meu Senhor de todo o meu coração. Hora de seguir o seu caminho.